dessa vida não vai passar impune, não. Tá? Precisava do hoje, precisava, precisava mesmo do ser. Precisava hoje, precisava agora, precisava ontem também. Pra onde eu vou agora eu não sei. Só queria ir embora, já são 8 horas, eu ainda nem almocei. Essa comida tóxica, tanta gente pobre esperando a ajuda de Deus. O futuro é jovem, o meu filho é jovem, precisa da ajuda do ser. E de onde vem a ajuda eu não sei. Rimas refrescantes como um house na boca, paranoia delirante, Anderson Sara louca. Eu nunca li esse livro, só a capa é a loja. All real ganja boy, esse é o meu arroba. Se não tiver comigo, corra, toda minha derrota é forjada, mas minha vitória voa acima dessa gente tosca. Eu sou um cara foda, digo isso em voz alta. Não sei dar nó em gravata e foda-se, nem tô usando roupa. Então todas as marcas tolas, eu não uso camiseta. Vivo maluco no mundo da lua, só quem vive aqui pode comprar luneta. Toda vez que volta cê vê um cometa. Minha linguagem no céu da boca dela, na pele e na boca dela, até a tela dela vê estrela. Sou o mesmo com uma nova roupagem, agora tem uns meses que eu não falo bobagem. A idade chega, conforme o beijo a gente muda a linguagem. Sou seu irmão de outra ninhada, filho de outro cachorro que aguenta e não pede socorro. Cada um na sua caminhada, praticamente solto. Falta essa pureza quando eu vejo que a gente não é mais o mesmo. Hoje somos mais do mesmo. Tenho medos, não de que me aponte o dedo, mas se eu tiver que ir, que não vá cedo. Machuquei meu tempo consertando erros. Hoje eu prefiro mais os meus defeitos. Aqui onde eu tô não sinto amor direito. Permaneço frio quase o tempo inteiro. Não tá me fazendo bem viver assim. Não tô mais afim de sair. Acho que não dá mais pra mim. Você não entende, não é minha culpa. Falo, mas ninguém me escuta. Caminho de pressa, vida não me espera, eu cansei dessa conversa. Dor que me aflige não cessa, dê a César o que é de César e ao homem o que pede e reza. Louca, só eu falo a língua da sua boca. Eu aprendi com seus sinais, vivendo frenesi. Constelações falam demais, ei, ei, ei, louca. Só eu falo a língua da sua boca. E eu aprendi com seus sinais, vivendo frenesi. Constelações falam demais, ei. Sábado eu te vi, te precisava. Baby, onde cê tava? Se eu te procurava. Não tá me fazendo bem. Te ver com outra, alguém me jurou esperar. E eu também tô vivendo outra sintonia louca. Guarda minhas memórias, mas devolve as minhas roupas. Às vezes tão poucas, ei. Fome de verdade que não se mata nas sopas. Então vem comigo, baile entre flerte, briga e falha. Epiderme surta, se não suga, chupa. Me desculpa, só te usar como desculpa. Troca esse roteiro, a inércia nunca combinou que esse inteiro. Se viveu, viveu, mas eu vivi primeiro. Nesse calabouço, sabe meu paradeiro, yeah. E se eu nunca mais quiser te olhar nos olhos e dizer tá tudo bem que eu deixe de ser rude? Se eu só quiser viver minha vida longe de você, quem sabe a gente mude, hey, louca. Só eu falo a língua da sua boca. Eu aprendi com seus sinais, vivendo frenesi. Constelações falam demais, se elas falam demais.

Daqui a pouco já é sábado, levanta Kevin. Recebo uma mensagem tipo Kevin, dizendo tem massagem e a de Kevin. Amor, eu fui expulso da catequese. Por isso mesmo eu sou curto, grosso e breve. Há só os 25 eu pisei na neve. Eu sinto essa vontade de viver leve. Eu escuto aquela voz, quer viver, bebe. Vivi, mas não tive vovó, vice, vixe, mas não fico aqui de fofoca, bife. Ela tá pelada, milf, faz um milkshake com Nutella. Que a favela vive, mesma cela, crime. Tela vive na tela, vi tudo, vi seu bilhete nela. Vive ela acesa, valeu por tudo. As coisas mudam, mano, vai lá fora, vai lá vê-la. Me vi no meu velório, eu mudei, te juro. Mas não morri de tiro, morri de mim mesmo. Também não morri de medo, ó. Finge menos, me convide mesmo do seu eterno ferro. Um berro, um beijo. Lamborghini, Lamborghini, eu não tenho Lamborghini. Nunca andei de limusine, gente rica, sem swing. Lamborghini, Lamborghini, outra vez roubei o extra. Nunca andei de limusine, gente rica me detesta. Lamborghini, Lamborghini, eu não tenho Lamborghini. Eu nunca andei de limusine, gente rica, sem swing. Lamborghini, Lamborghini, outra vez. Freud. Desculpa a putaria aí que eu falei, tá ligado? E é que hoje eu tô cansado, vou botar só pra mamar. Que os caras tá gravando, mas não tá pra aguentar essa vontade de botar. E geral escutar, não sabe, não sabe, que eu sou bandido pra chamar. É que eu vim de outro estado, é um pouco complicado. Não vou te assumir, nem vou saber o seu contato. Ela fumou só blunt, com James e Frank. Mamá na tropa toda do peco do baile funk. Meu pau na sua xota, tá fazendo roda punk. Pau, pau, pau, todas as... Vem apaga a luz, posta o som e fecha a porta. Pode ficar suave, cê tá capa com mais foto. Já brotou mais pilha e pego todo que nós gosta. Se envolve com bandida, cinco conto pra tu embora. Se envolve com bandida, cinco conto pra tu embora. Lamborghini, Lamborghini, eu não tenho Lamborghini. Nunca andei de limusine, gente rica, sem swing. Lamborghini, Lamborghini, outra vez roubei o extra. De limusine, gente rica me detesta. Lamborghini, Lamborghini, eu não tenho Lamborghini. Eu nunca andei de limusine, gente rica sem swing. Lamborghini, Lamborghini, outra vez roubei o extra. Nunca andei de limusine, gente rica sem swag. Por sua causa, não sou mais um agente deste sistema. Por sua causa, eu mudei, estou desconectado. Sou um novo homem, por assim dizer. E como você também, aparentemente, sou rapaz. Meus porra parabéns. Nenhuma. Obrigado. A se fuder pra lá. São vários corre pela rua, nunca para em casa. Prefiro marcar no prédio, já morei na boca. Eu não dormia quase nunca, tava sempre tenso. Gastei dinheiro com incenso pra Urucubuca. Tava ficando louco, eu juro, falei pro Manduca. Cê tem que falar com a Aninha que as pessoas mudam. Mas não pela maneira que as pessoas lucram, e sim pela maneira que as pessoas julgam. Os olhos da cara mente, os homens no parlamento, os homens no casamento, os canos no vazamento, homens na mão do aperto, não é tão vilão de perto, acertos que não dão certo. Apertos de mão são cegos, amores também são cegos, longe eu tô só pensando, você me rouba um beijo, amar é fundir o ego, amor eu fudi com o resto, amor eu tô tão cansado, vamos fugir pro... Precisamos rir. Pois precisamos rir. Que é a hora. Sim, que é a hora. Pois precisamos rir. Que é a hora. Sim, que é a hora. Nós precisamos rir. Sim, que é a hora. Pois precisamos rir. Nós precisamos ir. Pois precisamos ir. Eu sinto que é a hora. papel com os rabisco. A noite é fria, eu não pisco. Arriscando a boa num disco. Na responsa sempre preciso. Não discuto, mano, eu dou riso. Dói na sua boca igual os sisos. Cara ouve tipo, que isso? Vagabundo, aftalize. Grana vem, eu só mentalizo. Olha o sorriso. Inimigo, eu me enemizo. Não arrisco linhas pra geral aplaudir. Faço o que eu gosto de ouvir. Gravando essa track com batida OG. Talvez mais pra frente seja nós de Audi. Uau, como você faz isso aí? É tipo merda, deixa sair. Vem de dentro, você sabe que se perder é fato, só não pode cair. Não deixa a peteca cair. Pode falar merda, eu não tô nem aí. Tô mais preocupado com detalhes, tipo o meu som tocar na sua playlist. Pra mim, tanto faz, o importante são rhymes. Boto armadilha nas batidas, cê só lê frases. Pra postar no Face sem crases, deseja a ruína de quem faz isso. Agora eu sei porque meu nome não sai da sua boca. Cê tá lavando o rosto aonde a gente lava a rola. Na escola, quando os coleguinhas riram do bolsista, eu ri porque sabia. Adivinha quem roubou sua bolsa? Eu já sabia exatamente a minha própria força. Da onde eu vinha, eu não sei, mas eu ouvi a voz que me dizia, cala a boca, mas mantenha a pose. Eu esperei por essa vida, a minha vida toda. O que não liberta, prende, nós precisamos ir. Operação Valkyrie, eu quero ver Django livre. Não quero ser de argila, não posso ser moldado. Estou constrangendo artistas, estou concentrando os fatos. Todo na sua ferida, todos são tão salgados. Fui pelas avenidas, fui recortando os carros. Nada me cicatriza, nada mais me dá brisa. Assalto uma drogaria, quero ferir o Estado. Quem é meu roteirista? Você tá demitido. Quero uma feminista. Quem escreveu Donnie Darko? Quem mora aqui do lado? Tá com o nome na lista. Você foi descuidado, você foi descoberto. Tá desclassificado, nós precisamos ir. Você tá preparado? E pra mim sou dentista. Quero que se... Ó, é o seguinte, é... Tinha uma rima pra botar aqui, mas eu... Infelizmente não tive tempo de terminar. Tava cuidando do meu filhote. Aproveitando o espaço pra mandar um abraço pro meu amigo Santizu, que sempre representa nas rhymes. Essa é a mixtape, o homem não para nunca. Mixtape! O homem não para nunca. Demorou? Então vambora. Eu sinto que é a hora. Eu sinto que é a hora agora. Ok! Eu sinto que é a hora. Já tá na hora, vambora, rapaz. Eu sinto que é a hora. Bora, menino, bora, homem. Bora todo mundo. A vovó, o titio, o papagaio. O periquito, vambora. Aproveitar outro espaço aqui. Vou chamar um outro amigo meu aqui, o Felipe Santizu. E dizer que chegou a hora e tô indo embora. Tchau. Tô indo embora mesmo, hein? Eu tô indo, hein? É tchau. É tchau e benção.